Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 66ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui um time completo, menos os apresentadores, é claro. Temos aqui o Ian Marlon, Kodoji e Rodrigo do Corte Sinistro. É, eu tô tomando um copo d'água aqui, galera. Ô, louco, olha só, Rodrigo, já começaram provocando já. É, não, não se preocupa não, se preocupa não. Vamos, olha, não, deixa quieto. Vai ter um outrubo ainda, cara, não. É, eu tô meio trubo ainda, relaxa. Então é isso aí, minha gente. Antes de ir para os e-mails, o Walmart vai tomar no seu... Tchau, tchau. O Walmart deixou o Polar Blue. Sumou. Nerd Mail. Então vamos lá, Oliver Pérez, para a leitura de e-mails para esse 66º Nerdrops. Correndo. Correndo, como sempre, né? A gente tá sempre correndo. Agora são 11 horas do domingo, dia 17 de outubro. Então, avisos rápidos. Mais uma vez, nós não podemos esquecer de falar da nossa pesquisa premiada. A gente tá com os resultados, assim, bastante expressivos já nessa pesquisa. Bastante gente participou, mas como todo egoísta, né? Nós queremos mais. Mais, muito mais, Oliver. Por que que nós queremos muito mais? O que que nós vamos dar, cara? Cara, a gente tá premiando pro primeiro sorteado um kit Senhor dos Anéis com filmes e livros. E o segundo lugar, nada mais nada menos que um box da trilogia Borne, cara. Ó, e tem mais, hein? Conversei com o Pablo Sica, da Loja Nerd, e o cara ainda vai dar pra gente sortear lá o terceiro prêmio, cara. Ele vai dar aquele cofre muito animal que a gente comentou no último programa, que a gente falou e já logo em seguida ele soltou já. É isso aí, vai dar o cofrinho dele. Ah! E já vamos fazer o gancho rapidinho aqui, Loja Nerd, tô com novos produtos, nós temos aí placas. Eu tô besta com o Pablo, viu? Eu tô besta. Meus adesivos dele, assim, muito criativos, né, cara? Ele pega essa temática que a gente sempre discute de universo, sabe? Star Wars, filmes, cinema, bom, enfim, tudo que a gente discute aqui e põe em adesivos, né, cara? Então, o produto mais vendido deles é aquela placa do Gandalf, que tá escrito You Shall Not Pass. Cara, é perfeito pra deixar no teu quarto pra ninguém vir encher o saco. Tomara que o chão do seu quarto não desabe. E outra, é muito impressionante. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas o cara dá 5 anos de garantia de uso externo e não é pouca merda, não, cara. Caraca, velho, um adesivo quer dizer, você pode colar. Obviamente, né? Você limpa, por favor, a superfície do seu veículo, estampe lá seu adesivo e, cara, te dá 5 anos de tranquilidade com ele colado lá sob chuva e sol, cara. É, não é que nem aquele site que você pega e que você usou 5 dias e você perde a garantia já, né? Tem mais ainda, né, cara? O cara manda também a fita dupla face, nem, você não precisa nem se preocupar em fixar o negócio. Pois é, né, cara? Mas é assim, a parada também que pega aí é a criatividade do cara, né? Não, o Pablo realmente ele é muito criativo, meu. Vale a pena, entre aí lojanerd.com, confiram os produtos, estão sempre lançamentos aí, o Pablo não consegue parar de criar produtos novos, ele tem essa incapacidade, não consegue parar de criar. Como vocês bem podem conferir, saiu o resultado lá do sorteio da loja da Taverna do Ogro Encantado. Quem faturou o prêmio foi o @girayasama, que é o ouvinte Henrique Mercedes. Então, felicidades, em breve tá chegando aí em Belém do Pará. E logo, talvez ele já esteja ouvindo o Nerdrops já brincando com o seu Knockhead, né? Porque o pessoal da Taverna do Ogro não é brincadeira, não. Então, falando em Taverna do Ogro Encantado, Vivaco esteve lá na Fast Comics aqui em São Paulo e encontrou a galera da Taverna do Ogro Encantado aí, tirou fotos, fez vídeos. Então, em breve, espere alguns posts aí. Ele disse que o stand do pessoal lá estava bem legal, então aguardem. Vamos aos nossos e-mails? Simbora! Bem, primeiro temos que agradecer ao Simão Neto, que mandou a notícia da continuação de Top Gun, que vocês vão ouvir daqui a pouco, né? Então, vamos agradecer aí. Pessoas que quiserem fazer a mesma coisa, mandar material pra gente, fiquem à vontade, usem o nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. E, pô, sempre que vocês tiverem alguma notícia, podem mandar, que a gente sempre que puder vai botar no ar ou vai falar no cast. Fica um abraço aí pro Simão Neto. E outro cara que a gente tem que agradecer aqui é o Jefferson Navarin, do Eden Pop, que mandou bastante coisa legal aqui pra gente falar, utilizamos bastante coisas. Então, nosso muito obrigado também. Então, se você tiver alguma notícia aí, ou também notícia inusitada, né? Aquelas que não é tão fácil acesso, assim, que a gente costuma falar bastante em miscelâneas. Cara, manda aí, a gente vai analisar e de repente vai pra pauta, cara. Também vamos agradecer o Rafael Smok, da Taberna do Smok, que mandou aqui suas observações sobre a parte de games. Nós já estamos encaminhando para o Vivacqua. Bom, e agradecer também o Eduardo Cosso, que nos mandou aqui seu e-mail. E ele falando aqui, não sei se vai ter coragem de assistir o filme 127 Horas, né? Que foi o filme do alpinista lá, que ele caiu numa fenda dentro de um planalto, se eu não me engano, e ficou travado lá por 127 horas até decidir cortar o braço com o seu canivete, né, cara? Cara, você imagina assistir um filme 127 horas? A hemorroida vai urrar, né, velho? Pô. Bom, ele tá falando aqui da preferência da Carey Mulligan, né, pro filme do Aliens. É o Eduardo Costa, né, ele tá lá naquele no cast Masmorra Erótica, então eles falam bastante de filmes, assim, não são tão presentes, assim, no mainstream, né? Às vezes, não presentes, né? Melhor a palavra. Inclusive, ele conferiu a atriz aí no filme Educação. Aí, uma dica pra vocês do Eduardo, que confere bastante cinemas aí na área underground. E aqui, finalizando, né, sobre Superman, é claro, ele considera que uma ótima alternativa seria voltar esse filme para cinema de ação, que acredito que é o que todo mundo acha, né? E ele tá citando aqui o desenho do Superman e Batman, né? Intitulado Apocalipse, que mostra a luta contra a Darkseid, que foi super citada aqui no site, né? Todo mundo gostou. Então, fica aí a dica, não precisa nem pagar. Então, isso aí, essa foi uma leitura de e-mails rápida, porque nós estamos com muita pressa de entregar esse programa. Vamos nessas, Oliver Pérez. Tchau. Cinema. E vamos aos destaques do cinema. Steven Spielberg quer cuidar da distribuição de Tropa de Elite 2 nos Estados Unidos. Escolhido o ator que fará o vilão do reboot de Homem-Aranha. Christopher Lambert pode estar em Motoqueiro Fantasma 2. Top Gun vai ter continuação. Produção do Hobbit ganha sinal verde, aê! Só falta o diretor, produção. Bom, e depois de um certo tempo sem mostrar uma peruca nova, está de volta Nicolas Cage com a produção, que ela simplesmente não foi convertida em 3D, ela é filmada em 3D, que é o thriller de ação Drive Angry, que tem o roteiro original, que conta com a história de um pai vingativo que vai atrás do cara que matou sua filha, o diretor aí, o Patrick Lussier, estrelando aí, além do nosso ídolo Nicolas Cage, está William Fichtner aí do Prison Break, David Morse, Amber Heard, Kate Mixon e Billy Burke. Né? O filme tá aí previsto pra estrear em fevereiro de 2011. Ele tá a cara do Mickey Hunk, velho. Tá mesmo. E esse roteiro aí é do Steven Seagal, né, cara? Sequestra uma filha dele e vai atrás, mata... É o que eu ia falar, assim, Nicolas Cage, né? Interpretações brilhantes pra tramas profundas, né, cara? E tem algumas produções dele que tá saindo direto pra vídeo, né, cara? Jura? Porra, aquele filme, como que chama aquele lá do boneco? De ironia não detectada. Teve um boneco lá de palha gigante, que era um negócio horrível lá num dos filmes dele. Como é? Exatamente. É a maldição, não é? Não lembro se é a maldição, cara. Eu sei, eu acho que se chamava Wicked Man, não é? Isso, Wicked Man. Não sei se é o Sacrifício, alguma coisa assim, cara. Que filme horrível, cara. Não tem roteiro, não tem nada. Agora, o Drive Angry aqui, né, cara, além de contar com filmagens em 3D, por incrível que pareça, né, o filme foi realmente filmado em 3D, não convertido, que nem o Fúria de Titãs. Aí ele vai ter ação, né, explosões e tal, e mais uma vez, Nicolas Cage desfilando uma peruquinha mais horrenda do que as anteriores, né? Ele deve ter fetiche, né? Deve ser alguma coisa assim. Ah, então vai tiver peruca. Porque, pô, pariu, cara. Tem limite esse cara. Ele tá dando uma de alpatinho, né, cara? Ele tá só fazendo desgraça. Bom, olha só, Oliver, só pra completar o que você disse, o fato de um filme não ter roteiro não significa necessariamente que ele vai ser ruim. Vide aí Os Mercenários. Aí que tá. É a velha máxima do cinema. Às vezes o filme pode ser tão ruim que ele dá a volta. Eu, pra mim, Planet Terror, cara, é um filme trash pra caramba, mas o fato de ser trash ajuda ele a ser um filme bom, entretido, entendeu? E é apresentado como filme trash. É a intenção. Eu acredito que até o Dread Angle, ele tem essa intenção também, cara. Afinal, a primeira coisa que você vai fazer quando escalar Nicolas Cage, com certeza não vai fazer um filme sério, né, cara? Ó, então, aproveitando que você falou de filme trash, fugindo um pouquinho do assunto aqui, só queria fazer inveja a todos vocês, porque eu assisti Machete no cinema já, e é o filme mais divertido de todos os tempos da última semana. Mas é mais legal que Tropa de Elite 2? É outra vibe, né, cara? É mais divertido, com certeza. Você nunca vai ver Capitão Nascimento pulando com uma moto com duas metralhadoras anexadas, né, cara? Nunca, você nunca vai ver isso, cara. Sensacional. Pegando a Lindsay Lohan, né? É pegando a... Uma freira. Uma coisa que não deveria ser... Eu acho que não chega a ser spoiler isso, mas ele pega todas as mulheres do filme, entendeu? Não é só a Lindsay Lohan. Todas as mulheres que participam do elenco do filme, Danny Trejo, aquele galã mexicano, pega. A nível de homem lindo, atraente. É. Pelo que eu fiquei sabendo, Ian, alguém tinha que fazer a sua parte, né, cara? É, né? Aquele puto ganhando a loteria, né, cara? Que só aparecia assim, de um filme aqui, outro aqui, de repente tá aí estrelando o filme, pegando gostosa. É, porra, pegando mesmo, né? É trash mesmo. Tu vê todas as mulheres do filme são apaixonadas pelo cara, sacou? O cara entra num bar, as mulheres todas olham pro cara, sacou? É pra ser, sacou? Irônico. É pra zoar com o cara, sacou? Cara, Nicolas Cage pegou a Jessica Biel num dos filmes dele, cara. Você... Cara, mas o Bruce Willis pegou a Jessica Alba. Não, cara, mas o Bruce Willis tem estilo. Ah, tem estilo. Ele tem a punk, ele tem a presença. É, vai, olha, e a falta de cabelo, vai lá. Ah, é, exatamente. Você dava pra ele, não dava? Nem me passou pela cabeça, viu, Polo? Já avisei que vai dar merda isso. E já que o assunto é Nicolas Cage em filmes fantásticos, Christopher Lambert ressurgiu do limbo, né? Simplesmente pra fazer um papel em Motoqueiro Fantasma 2, né? Ninguém revela que papel que ele deve fazer, mas ele tá muito perto de fechar aí um acordo. E o cara simplesmente saiu, sei lá, da onde e vai integrar o elenco com Nicolas Cage, a Violante Plácio, que é uma mamãe linda, e Idris Elba e Johnny Whitford. Pra que Motoqueiro 2? Pô, você sabia que em espanhol se chama O Motorista Fantasma? Ah, vai tomar no cu. É verdade, velho, é verdade. Só falta o quê? Em português de Portugal. Deve ser pior ainda. O mototaxista em português de Portugal deve ser pior ainda. Ele era condutor da buzina, né? Condutor aceso. Alma penada sobre rodas. É, cara, assim, eu não me lembro qual foi a bilheteria do Motoqueiro Fantasma, né? Até porque eu detestei o filme. Eu sou uma fonte de ódio. Pra que um segundo filme, cara? Deixa isso quieto, cara. É, que negócio, né? Pelo menos dessa vez você tem a tábua de salvação que talvez seja o roteiro do David Goyer, né, cara? Esse roteiro dele, ele tinha escrito pra um primeiro, né? Aí o nego rasgou o dele e colocou aquela maravilha que você viu no cinema e adorou. Não vi no cinema, não. O roteiro era tão velho, cara, que o filme era pra ter estreado nos anos 80, então a história deve ser boa, né? É, essa aí naquela mesma linha do Justiceiro, né? Exato, é uma mistura de Justiceiro com A Morte Pede Carona, né? Alguma coisa assim. A gente já tem a estrela fantástica de Nicolas Cage e agora a gente vai ter Christopher Lambert, que o melhor papel dele foi de macaco, né, cara? Exatamente. O melhor filme do Christopher Lambert é Greystoke, a Lenda de Tarzan, cara. Cara, você passa de Highlander, tudo bem. Agora, macaco. Ah. Só você assistiu, seu animal. Não, animal é ele. Cinema mudo, sabe? Cinema mudo. É, o cara passando assim, o macaco fazendo um monte de gesto e a legenda, né? Ah, você volta no flashback, tá lá o Oliver cabeludo assistindo o filme. Cabeludo. Cabelo na bunda. E, Oliver, esse é o melhor filme dele, baseado em quê? Ué, baseado em todos os outros filmes dele. Isso é melhor do que Highlander, esse filme? Porra, muito isso é melhor. Pornô, né, meu amigo, quando você coloca um escocês pra fazer um papel de um espanhol, tu tá cagando pra produção, velho. Tu me desculpa, velho, mas Highlander pode ser até bom o primeiro, ok, mas em termos de direção de arte e tudo mais, cara, Tarzan ganha de qualquer um, cara, não sei se você viu. Eu só sei que eu nunca gostei de Highlander. Joguem pedras, eu acho Highlander uma bosta. Cara, vão jogar pedras em mim porque eu nunca vi Highlander. Tá perdendo nada. É uma pena não terem colocado Mossoró, né, pra... o set de Motoqueiro Fantasma 2. Lá, com certeza, seu pneu ia pegar fogo. Porra. Já avisei que vai dar merda isso. É, eu não entendi por que que eu fui escalado pra ler essa matéria, mas tudo bem. Parece que Tropa de Elite 2 tá despertando interesse de distribuidoras americanas e, pô, nada mais, nada menos do que Steven Spielberg tá querendo distribuir o novo blockbuster brasileiro nos Estados Unidos, né, cara? E assim, parece que ele já até entrou em contato com o diretor quando ele veio aqui ao Brasil pra assistir uma sessão fechada do filme e parece que tá bem encaminhado aí pro tio Spielberg distribuir o Tropa de Elite nos Estados Unidos. É mentira pra ele, falaram que era uma guerra entre judeus e nazistas no morro. Convencer Spielberg a partir do momento que falar, não, lá tem o Morro do Alemão, né, velho? O que me parece que fizeram foi o seguinte, estão querendo vender pra ele aquela minissérie da Globo lá, que tinha o Murilo Benício lá, meio policialzinho, e pra ele fazer um novo seriado da HBO, que seria The Tropa de Elite. Olha só. Pô, cara, imagina um seriado da HBO, velho, datando Tropa de Elite. Você sabe que isso pode sair uma merda foda, né? Olhar americano. Não seria a primeira série brasileira na HBO que seria uma merda, exatamente. Alice. O Mandrake eu acho irado, cara. Você é do Rio? Tudo Rio. Isso explica muita coisa, né? Assim que eu assisti o primeiro episódio, eu falei, pô, vou ver essa parada, velho. Não tinha magia nem nada, eu desliguei, cara. Já avisei que vai dar merda isso. Os estúdios da Sony anunciaram alguns dias atrás a instalação do ator britânico Rhys Ifans. Provavelmente estaria encarando o papel de algum vilão do novo episódio da franquia. Pois é, a confirmação veio e ao contrário de alguns rumores que apontavam para a volta da aparição Venom na adaptação, foi revelado que o grande nêmesis de Peter Parker seria o Lagarto, também conhecido como Kurt Connors, professor e amigo do herói. Fator que sempre agradou nos quadrinhos, já que o próprio amigo torna vilão se transformar na horrenda criatura originada de um de seus próprios experimentos, que supostamente regeneraria seu braço perdido. Ifans, que por hora fez papéis mais voltados pra comédia em filmes como Um Lugar Chamado Nothing Hill, e Ironique, Um Diabo Diferente, ao lado do comediante Adam Sandler. É aquele negócio, né, cara? Comediante sabe fazer. Então é isso, cara. O vilão vai ser o Lagarto, surpreendeu algumas pessoas. Eu não esperava nem a pau que fosse o Lagarto, mas também não espero mais nada do Maranhão, né, campeão? A Emma Stone acabou ficando pra Gwen Stacy, né, cara? Ao contrário do que eu pensei. É, ao contrário do que todo mundo pensou, porra. Ninguém pensou que ela ia ser... Assim, a propósito, assim, só um parêntese. Puta sacanagem que fizeram com o cara que foi o Dr. Connor lá em 3 filmes, né? É verdade. O cara ficou lá 3 filmes fazendo pontinha e agora que vai ser o vilão pra valer não é o cara, porra. É, já pensou, velho? Não, ó, é o seguinte, agora o Dr. Connors vai virar o Lagarto nesse quarto filme do Homem-Aranha. Oh, beleza, a notícia ruim é que você tá fora. Vai ser que nem aquela raiva do Jack Nicholson, né? Que não, você não vai ser o Coringa do novo Batman. Eu estou amaldiçoando o filme todo. Você vai se arrepender de fazer o Coringa, Heath Ledger. E o cara se arrependeu até a morte, né? Eu só me pergunto uma coisa, cara. Por que o Lagarto? Cara, mas o Lagarto, ele tem esse dilema, esse impasse que o Homem-Aranha tem que ficar. Porque o Lagarto, ao mesmo tempo de ser um dos vilões mais, assim, pelo menos em força física, né? E que nem o Polar diz, feroz aí, é o mais ameaçador de todos, cara. E ao mesmo tempo, ele é muito amigo do Peter Parker, mas muito amigo. É um cara que, transformado no Lagarto, ele não tem consciência nenhuma de quem ele é, né? Como uma pessoa normal, cara. Então é aí que tá o grande impasse e o que pode realmente salvar esse reboot que todo mundo já tá crucificando, cara. Mas assim, eu queria muito ver o Kraven, cara, no filme do Homem-Aranha. Acho que eu... Eu também, cara. Caçada de Kraven, bota o... Puta, já que o Sacha Baron Cohen vai fazer o Fred Mercury, bota ele também pra fazer o Kraven. Cara, meu Deus. Aí tu botou. É, põe o Cohen e bota uma bombinha nele, né? Pra encher um pouco. Porque não, com certeza. Bota as bombas que o Stallone estavam tomando. O Crave tinha que ser o cara que fez o comediante. Sim, o cara que fez o comediante dava tranquilo, cara. Jeffrey Dean Morgan. Isso. Ele dava tranquilo, que tu é esse, Cudu? Ah, ele dava, cara. Tá bom, você tá dizendo? Quem sou eu pra jogar? Eu conheço o passado do cara. O comediante, ele teve uma queda pelos Ozymandias. Tá demorando? E é o seguinte, é uma piada com spoiler, né? Porque quem não leu quadrinhos e nem viu o filme, tá f***ido. É, tomou no f*** agora. Toma aí. também se não ler, eu tô tomando mesmo. Bom, cara, eu assim, o Rhys Ifans aí, os papéis dele, parte muito pra veia cômica, né, cara? Eu não sei. Caricato demais, né, cara? Ah, eles são muito afetados, cara. Exatamente, cara. Aquele Dylan Baker, que é o ator que tava encarregado lá, o cara trollado da produção, eu acho que, pô, tranquilamente ele podia fazer. A partir do momento que, com certeza, eles iam fazer uma criatura em CGI, né, ou algo do gênero que, pô, pouco vai lembrar o ator, eu acho que, pô, tinha tudo a ver. Tudo tava se desenvolvendo na franquia original, né? E agora, pô, isso tem que começar do zero, mas enfim, já que fizeram, né? É muita pombagirice do Sam Raimi, né, cara? O cara desenvolver tudo isso, sabe aquele coito interrompido? agora vai. Não, agora vai. Todo mundo, cara, mas eu acho que é junto que num quarto seria o lagarto. Ele, o cara ia me botar o abutre. Ah, vá pro inferno. Quanto a esse filme, eu acho que realmente não tinha outras opções, porque o repetir vilão ia ficar meio estranho. E, cara, o Kraven, que era a minha opção principal, eu acho que cai no mesmo caso do Coringa. Eu acho que o Kraven, num primeiro filme, que a gente tem que pensar que esse filme é o primeiro, né? O Kraven, num primeiro filme, não ia fazer tanto sentido, assim como o Coringa, naquele primeiro filme do Batman, não seria tão bom quanto o Coringa no filme que já apresentou. Ah, tá. Então, eu pensei que tu tava dizendo que o Kraven tem uma importância tão grande quanto o Coringa, cara. É, porque, vamos ver, o Kraven, ele só tem uma história boa, né, cara? Que é a última caçada dele, mano. O lance que eu quis dizer é que, tipo assim, o Kraven, quando começa a última caçada de Kraven, ele caça o Homem-Aranha porque ele ouve falar que é um dos caras mais sinistrões, então ele quer provar que é melhor do que o Homem-Aranha. E, porra, ia ficar meio estranho o cara querer provar que é melhor do que um cara que tá no primeiro filme. A gente não viu nada do cara e o cara já tem alguém querendo provar que é melhor do que ele, entendeu? Então, acho que o Kraven não seria a melhor opção. Acho que não sobrou muita opção pra botar quem? Não, mas você não precisa colocar muito background no cara, velho. Ele veste um jaco com a cabeça de um leão. Tu já sabe que o cara é foda por algum motivo, né? Cara, é o Fred Mercury com uma cabeça de leão, velho. E ele, inclusive, caçou... A última caçada do Kraven, se eu não me engano, foi... Ele caçou o Schwarzenegger naquele filme Comando pra Matar. Ele tá lá caçando o Schwarzenegger. É verdade, tem mesmo, cara. O Fred Mercury naquela porra. Foi o Fred Mercury de Shenmue. É aquele cara que entra pelo cano, né? Isso, ou o cano entra nele, né? É, pode ser. Já avisei que vai dar merda isso. Então, um dos filmes onde mais se usou óleo de cunha na década de 80, né? É, que tinha, contava com o Tom Cruise, o Top Gun vai ter uma possível continuação, né, cara? Uma segunda fase. A notícia, na verdade, é que a Paramount fez umas ofertas aí pro Jerry Bruckheimer pra ele criar a segunda parte do Top Gun, né, cara? Pô, cara, voltar com o Tom Cruise pro Top Gun, cara, sério, não dá, cara. Como é que eles vão voltar com o Tom Cruise, cara? Ele vai ser o quê nessa porra? Cara, Indiana Jones voltou, cara. Você acha que o cara senta dentro de uma vida... Não compara, não. Olha só, a diferença é o seguinte. O Indiana Jones, ele já era velho. O Indiana Jones não passava óleo de cozinha no corpo. Ele nunca foi garoto. Fôlei, cara, tá ligado? Então, assim, o Indiana Jones já tá num contexto diferente, cara. É, pô, não, se for pra voltar com o Tom Cruise, ele tem que ser, assim, um mago cientologista comendo pacenta, que aparece do lado, que é o maluco, filho da mãe. É pros ouvintes, né, originalmente na notícia tá escrito aqui que o Top Gun, o filme de 86, ele catapultou o Tom Cruise, então quer dizer, colocaram o avião por CGI depois, né, velho? Sinceramente, necessidade, a gente já sabe que muitos filmes aí, pô, não tem, mas acha que vai vingar, cara, uma continuação de Top Gun? Ah, cara, eu sinceramente vejo muito menos potencial em outras coisas que o pessoal põe em sequência aí, e ainda roda, velho, entendeu? Até o Karate Kid, que por incrível que pareça, até um filminho bom, divertido, até bem longe, assim, do que foi os outros Karate Kid, né? Isso em termos de roteiro, atores, linha de história e tal. Eu não sei, hoje a gente vê esse filme em 86, né, que ele foi lançado. Pô, hoje eu não sei se de repente o pessoal tem uma condição de fazer algo melhor. Eu acho que a gente já tem um filme bom no quesito aí, naquele Atrás das Linhas Inimigas, né? Na minha opinião, é um filme bem legal, mas, pô, né? Depois teve umas sequências que não contam, mas tudo bem. Eu fiquei até meio deprimido agora. Que vida de merda que eu tenho. E a formatura do pré foi com a entrada... Foi o Take My Breath. Não. Foi uma formatura de tirar o fôlego, né? Já avisei que vai dar merda isso. Então, pessoal, na última sexta-feira, dia 15 de outubro, dia do professor, e o Hobbit... Ele deu parabéns. Ah, vai tomar no teu... E o Hobbit finalmente ganhou aí luz verde pra começar a filmar esse cara. Peter Jackson, que antes tava, ele ia ser apenas o produtor dos dois filmes, né? Agora ele vai ser o diretor das duas partes, né? As filmagens devem começar em fevereiro de 2011. A parceria entre a Warner e a MGM vai ter que ser bem forte, né? Porque, como a gente falou no cast passado, 4 bilhões de dólares, né, cara? Cara, assim, se eu tivesse devendo 4 bilhões, eu já ia estar tocando foda-se faz tempo, brother. Não, pra você tá devendo 4 bilhões, você já tocou o foda-se antes. Eu não ia estar ligando pra porra nenhuma. Pô, devendo 4 bilhões, o que pode fazer mais de ruim? Me prende, sacou? Aí vem, Bop, vem aqui, vem aqui. Vem, eu tô escondido aqui na minha favela. Vem cá, cafando assim, meio pra porra. E, assim, o orçamento esperado pro filme é de 400 milhões. Nossa! Caramba, que alto, brother. É, mas são dois filmes, né, cara? Pô, mas mesmo assim, cara, se for pegar a média, é 200 milhões pra cada um. É orçamento pra caramba. Ah, mas não é isso, cara. Quando saiu o Titanic, foi o que divulgado o custo do filme? 150 milhões? E o pessoal, meu Deus do céu. Hoje qualquer filme é 100 milhões, velho. Hoje você vai produzir um filme que provavelmente vai ter mais de 3 horas cada um, ou 3 horas, em torno de 3 horas. O que mata pra mim é o seguinte, vai ser mais ou menos o mesmo caso que foi com o último Mestre do Ar. O filme, se eu não me engano, custou 150, alguma coisa assim. Gastaram mais ou menos a mesma quantia só em publicidade. Esse filme vai custar 400 milhões. É, mas deve estar contando tudo, hein, cara? Você acha que tudo? Não, é uma aposta foda, viu? É uma aposta foda. Se tá contando tudo, é pouco. Então, é muito pouco. Cara, porque a gente tem que ver é o seguinte, cara. Esse é um filme que, ao contrário dessas a trilogia nova do Star Wars, que é, sei lá, 100 milhões cada filme, pô, ele investe muito em figurino, investe muito em sets, cara. Entendeu? E não é aquele filme que vai ter CGI pra c... Isso daí todo mundo sabe, velho. Mas ele aposta pesado nos outros quesitos do cinema também, cara. E é justamente por isso que hoje O Senhor dos Anéis é um novo clássico. Ia ser mais foda se ao invés dele apostar mais em sets, ele tinha que apostar mais em sets. Mas é aquele negócio. É dois filmes, e como comentaram aí, provavelmente vai ser de longa duração. Tem livro pra fazer dois filmes? Não tem, cara. Eu li pelo menos o Hobbit aqui, cara. A impressão que me passa é que não tem, a não ser que ele for reproduzir tintim por tintim do que tá no livro. É, exatamente. É, foi muito fiel mesmo. Mas assim, ele não fez isso, mas ele não fez isso com o Senhor dos Anéis. Mas, né? Também, né, cara? Pô, imagina botar as músicas no filme, cara. Nossa. Não, mas é o seguinte, o problema do Senhor dos Anéis é que ele tem aquele o problema do que todo personagem tem aquele background fudido, né? Tipo, o livro, ele tem um glossário animal, velho, pra você acompanhar toda vez que tu tá lendo o livro do Senhor dos Anéis, tem um asterisco ou um númerozinho marcando uma nota no rodapé, cara, entendeu? E todo personagem, cara, tem um puta de um background, e isso, até certo ponto, foi um intento de se fazer isso na franquia O Senhor dos Anéis. E é possível que isso aconteça também no Hobbit, porque ele é uma história que, apesar de ser simples no livro, O Hobbit, ela foi muito enriquecida por causa da sequência, né, vamos dizer assim, que foi O Senhor dos Anéis. Olha, velho, apesar dos personagens terem um background bem construído, o background do ladrilho de Valfenda ainda é muito melhor construído do que o background de qualquer personagem. Não. Ah, cara, quando chega na parte de descrever a Casa dos Entes, cara, que puta que pariu. Será que só eu não li ainda, cara, O Senhor dos Anéis? Cara, olha, Kodoji, sério, cara, mesmo quem, assim. Quem chamou o Kodoji? Kodoji, você assistiu os filmes? Assisti. Sério mesmo, cara. Não, não, pra mim não vale a pena ler o livro. Cara, sério, você mesmo pegou o melhor do livro. Você já acha os filmes, cara, meio chatos, cara? Então, mas é que tá. É que o cara, por exemplo, ele mostra uma cena do filme, assim, uma passada que dá uma panorâmica, ele já cortou 30 páginas do livro. Mas sério mesmo, cara. Se você já assistiu os filmes, vai ler outra coisa, porque você só vai ler, porque todo mundo diz que é foda. Né? Então, se você não tem interesse de ler, se você já leu os filmes, você vai saber o que vai acontecer. Claro, vai ter outros detalhes, mas não vale a pena, porque é muita coisa, muito detalhe, muita coisa que você precisa saber, tipo a fofoca da vinda do Hobbit, né? Eu nem penso assim, cara. Eu acho que o livro ficou muito melhor depois que eu li pela segunda vez, depois que eu vi o filme. Assim, a primeira vez que eu li, eu também não achei grandes coisas, mas depois que eu vi o filme, depois que eu já tinha lido, a segunda vez do livro foi fantástica, cara, porra. Eu também gostei, cara. Eu li o livro 3 vezes, cara. Porra. Nossa. Olha, Kodoji, pega uma coisa que é melhor ainda, Musashi. São 3 volumes. Ah, essa... sim, Musashi. É fantástico, cara. Muda a vida da pessoa. Vai, por favor. Televisão. Bom, enfim. enfim, o drama que tá acontecendo por fora da série aí do Spartacus, Blood and Sand, que é do canal Stars aí, pode tá tendo um desfecho aí, né? Como todo mundo sabe, o ator Andy Whitfield, que faz o papel principal da série, foi obrigado a sair devido à volta, né? Um retorno aí do câncer linfático. Na verdade, não é bem um retorno, né? A doença regrediu a ponto de ele poder filmar, mas acabou, o quadro aí acabou se agravando aí com o passar da série, e ele realmente foi obrigado a se retirar pra, né, reavaliar tudo e tal, e voltou ao tratamento. Agora estão falando aí que a série pode ganhar um novo ator, e até mesmo o ator Wentworth Miller, do Michael Scofield aí, do Prison Break, pode estar substituindo aí o Whitfield, cara. Vocês podem estar conferindo ele mais recentemente aí no último e fantástico Resident Evil 4. Peraí. Mas vocês viram em 3D? Não. Ah, cara, hein? Puta, 3D mais fantástico que eu já vi. Vale pelo 3D, galera. Sério, o 3D tá muito bem feito. Olha, só melhor que Avatar no 3D, viu? Vai lá ver que tu vai ver que é foda. O melhor filme do ano. Não, achei muito foda o 3D do Avatar. Bom, eu sinceramente, eu assisti a série. Volto a repetir aqui, a série não me agradou nos primeiros episódios, mas ela engrenou até o final da série, acabou se mostrando muito boa, apesar do visual chupado aí do 300 e tudo mais, né? E... Não, você acha? Não, o cara dos efeitos visuais, ele tem um botãozinho que chama Blood and Eyes, né? Que já sai aquele efeito do sangue, velho. Meu, se a mulher tá de Chico, velho, o cara aperta esse botão, velho. É impossível, cara. É muito cara com tuberculose, ele, né? Ele fica tão revoltado que ele não pode comer a mulher que tá de Chico, ele vai lá e aperta o botão e zoa. Não, velho, o cara, a mulher tá costurando, sabe, alguma coisa, ela espeta sem querer agulha no dedo, velho. A primeira coisa que você já vê é a cena travar, porque vai entrar o slow motion, né? A segunda parte já é o efeito Blood and Eyes aí que eu te falei, velho, que é aquele esguicho de 5 metros, né? Que, meu, é totalmente fora do filtro das imagens, das filmagens, né? E tipo... Vai ficar até branco. É, um negócio muito esquisito, cara. No começo, a série engrenou por causa disso. Ela começou a manipular melhor os efeitos visuais, os atores... começaram a atuar, né? E até o Andy Whitfield, ele ganhou uma certa carisma com o público, cara. E eu acho que esse ator aqui, o Wentworth Miller, cara, eu acho que ele é um péssimo ator, velho. Ele é sempre a mesma cara em qualquer coisa que ele faz. E é uma das coisas que eu nunca suportei assistir o Prison Break, por exemplo, cara, que todo mundo falou que é bom. É, no Resident Evil ele tá com a mesma cara. E outra, eu acho que, sabe, foi a melhor decisão que os produtores podiam ter, né, no pessoal da Stars, era fazer isso aí. Porque começar com aquela historinha de fazer um prequel. É, não pega, porra. Cara, não pega. Nossa, sabe, porra. Você conquistou o público com o personagem do Spartacus e tal, e depois tu vai tirar isso do público? Porra, cara, isso daí não se faz, né, cara? Por mais que tenha problemas com o elenco. É pedir pra tomar um down na audiência. Porra, né, com certeza, velho. Heroes não fez isso, né, cara? E foi pra onde foi, né? Não, Heroes fez, substituiu um ator por outro. Oh. Botou lá o Siler como Petrelli. Ah, cara. Não, mas aí... Cara, eu já... Olha, tava tudo cagado, né? Era Heroes, né? Dizem que substituíram o Mohinder também, só que a galera não percebeu, porque indiano é tudo parecido. Então, de acordo com o site Deadline, né, o canal da ABC tá desenvolvendo uma nova série de TV pro Incrível Hulk, né? Então, não se sabe, né, se o programa vai continuar as histórias que estão sendo desenvolvidas lá pela Marvel Studios, ou se envolve o filme que teve o Edward Norton como o Verdão, ou se vai ter alguma coisa a ver também com o longa dos Vingadores, que vai ter o Mark Ruffalo aí no papel do Gigante Esmeralda, né? A única informação concreta é que o canal tá procurando um roteirista. E pra onde, né, eu mando o currículo? Ai, vai lá, Portal. Roteirista, precisa ser forte pra ser roteirista. Mas tem então, que ter um cubom, cara. Exatamente, gente. Tem que ter um nome forte pra fazer isso agora. Ah, eu quase fui roteirista de Heroes. Ah, eu também. Meu filho também. Eu só aceito essa série se não tiver CGI, se o Hulk for um cara bombadão, gigante, igual o Luferino é. Imagina o The Rock como... Justamente. Hulk. Nossa, cara, The Rock. Ou pra ficar mais foda ainda, o Hulk Hogan. Hulk Hogan, aí sim, fala, agora fala bonito. Mas me diz aí, vocês acham que por maior que o ator seja, bombado e o cacete A4, você acha que ainda é mais opção do que um CGI bem feito, cara? Simples, cara, porque seriado não tem CGI bem feito. É, é isso que eu ia falar. Tem sim. Qual? Porque o Hulk dos anos 80 era um negócio Não. Falando sério agora. Falando sério, tipo, falando de série. É, tem muita cena que a gente acha que é externa, cara, e que é montagem, porra. Não, mas uma coisa do nível do personagem. Hulk. Imagina fazer um Hulk CGI. Porra, velho, é fácil. Bota uma mancha verde e tá feito. Ah, ia ficar igual do primeiro filme, né? É, que tem que tu pega a bosta de um recém-nascido, taca na tela, aí tá aí o Hulk, porra. Fazer um prédio, um fundão, é muito fácil, cara. Vem fazer um bicho que parece um ser humano, que é um ser humano deformado. Não, botou escobeu a merda do Nenê, velho. É, eles vão ter... Ou senão eles fazem a tática lá do Hobbit, né? Do Senhor dos Anéis. Algum truque de câmera pra fazer o ator ficar levemente maior, né? Não precisa ser ignorante, que nem aquele filme do Ang Lee, que o cara tinha a altura de um World Trade Center, né? Não precisa exagerar, mas enfim... Ele parecia um bebezão verde grande, né? É. Ou então... recorrer a fazer uma série com poucos episódios. Né? É, mas vocês têm que ver também, cara, que eu acho que é tudo uma questão de filtros também. Porque determinadas cenas que o Hulk não ficava muito aparente, mas mesmo assim não ficava totalmente fora de evidência, a cena ficava legal. As primeiras cenas daquele Hulk lá do Ang Lee, que ele escapa do laboratório e tal, que é uma cena meio escura e tal. Pô, tem as cenas que convenciam lá. E isso aconteceu no segundo filme do Edward Norton também, mas a partir do momento que eles colocam o cara num ambiente claro, com luz e tal, ele muito evidente, a maionese desanda legal, cara. É isso que eu percebo, assim. Maionese desanda legal. Tá. Isso devia ser a maior gíria nos anos... Essa gíria devia ser aquela coisa de que só os fodões falam nos anos 50. Era uma gíria brasa, mora. Games. Olá, meus queridos amigos, diretamente de São Paulo, aqui nessa terra que está fazendo frio, mas me recebe com um calor inacreditável. Aqui quem fala é o Vivaco e este é o seu bloco de games. Aqui comigo está o meu querido Oliver Pérez. É isso aí, o cara que é paulista, mas nem por isso está em São Paulo. Pois é. E o nosso colaborador, figurinha carimbada das notícias da parte de games na lateral esquerda do site do Nerdrops, o Fausto Inomata, que está clicando sem parar aí. É, aqui é o Inomata, eu sou paulistano e não encontrei o Vivaco ainda. Pois é. E aí eu queria também mandar um abraço pro pessoal da Taverna do Hulk Tentado. Eu fui lá na Comics Fest, dei uma passada no quiosque deles, tá bem bacana. Acabou, né? Era só esse fim de semana, mas eu vou fazer um postzinho sobre as besteiras que eu vi aqui em Nerdville, São Paulo. Então, meus queridos, vamos começar porque hoje tem pouca notícia, tá enxugado. Então, pessoal, essa semana temos poucas notícias, mas você sabe que se você quiser ficar informado na hora que elas saem, quentinhas, você entra no site do Nerdrops, vai na parte de notícias na lateral esquerda, onde tem os íconezinhos bonitinhos da notícia, e vamos começar essa bagaça, porque não vai ter nem anúncio, porque é pouca notícia. Então, pessoal, para você que não tem vida útil, para você que está ouvindo isso numa lan house, e eu aposto que se você está ouvindo o Nerdrops na lan house, você está jogando Dota. Pois é, meu amigo, a Valve anunciou o Dota 2. Acabou a farra, vai ter que pagar para jogar. O jogo vai estar lindo, as artes conceituais. Eu já quero comprar as action figures do jogo que eu não vou jogar. Só nessas artes conceituais, o meu queixo foi no chão. Eles estão... É impressionante. A Valve pegou todo o sistema do Dota. Para quem não sabe, Dota é um jogo tipo Tower Defense com... que foi baseado no sistema do Warcraft. E hoje é distribuído de graça. Eu já vi mods do Naruto, eu já vi mods de várias coisas. Meu anfitrião acabou de chegar. Eu nunca vi ainda. Então, pessoal, o Dota tá aí. Temos só artes conceituais. Mas a engine source da Valve, que faz o jogo não só funcionar melhor, mas também tá infinitamente mais bonito. Eles liberaram algumas imagens. Dá vontade de comprar. Eu não vou, porque eu tenho vida útil. Se eu for perder tempo, eu vou perder tempo com World of Warcraft e não com Dota. E é um jogo que povoou as lan houses, fez a galera parar de jogar Ragnarok e fez a galera entrar nos PVPs dos players versus players. Alguém aqui já jogou Dota? Eu só vejo as pessoas jogarem Dota. O meu companheiro aqui de anfitrião está dizendo que ele jogou Dota. Bastante. Presta? Dota caralho. Então já temos a opinião de alguém aqui. Algum de vocês jogou? Não. Cara, eu não joguei, mas que nem você falou, as artes conceituais do negócio tá uma maravilha, né, cara? Eu cara, quero ser um filho desse lutador Wolverine mascarado tonfa. Então, e esse cara d'água aqui, cara, pô, cara, Morphling, né? Não, todos os personagens, cara, estão muito, muito bonitos, né? Parabéns pro pessoal da Valve. Resta saber se no gráfico eles vão, né, atingir pelo menos um nível... Que fique legal, né, e jogável ao mesmo tempo, né? Porque nem sempre as duas coisas funcionam, né? É. Seguir o conceito direito, né? Isso vai ser bem bacana. É legal porque, assim, o provável que o primeiro Dota não vai parar de funcionar, ele vai continuar a mesma coisa. Só que agora vai ter um motivo pra você pagar e vai ter um diferencial, né? Isso é uma das coisas... Isso é uma coisa bacana, assim. Você viu o jogo que cresceu com base na modificação de outro jogo virar um projeto independente e com esse cuidado, né? Eu não conheço nada e, como o Oliver falou, esse personagem da água aqui tá uma arte conceitual tão bonita que você fala, pelo menos respeito que os caras estão tendo. I've got balls of steel. O criador do Gran Turismo, o Yamauchi, ele falou que vai atrasar de novo o Gran Turismo, que eu só acho que vai sair junto com o Duke Nukem Forever. Eu acho que tá saindo antes, hein? É, aparentemente o cara falou que a data de lançamento antiga era 2 de novembro. Olha, meu aniversário, eu ia ganhar dos ouvintes um Gran Turismo 5. Não vou mais. É, você ainda pode ganhar, porque vão lançar depois e só não te dá presente no dia do seu aniversário. Aí perde propósito, né, ouvintes? Ouvintes com a máquina do tempo, atenção. Eu não sei não, desde que eles decidiram colocar o Rubinho de consultor, né, pelo jeito. O jogo vai ficar meio que pra retardatário, né? Esse no Turismo Grande, né? Tá fazendo Ayapoca Chuí de bicicleta, né? É um Gran Turismo faraônico, né, velho? É um Gran Turismo... Uma capela que eles estão fazendo. Nossa senhora, é absurdo. Mas assim, eu vi teve um evento final de semana passado em Toronto que a Sony mostrou os jogos e mostrou o Gran Turismo 5 rodando em 3D com volante da Logitech. Ainda bem que tava rodando, né? Imagina só. Então, Gran Turismo, bota ele pra rodar no jogo. Se não tivesse carro voando, algum departamento do jogo não tava funcionando bem, viu? Mas a coisa que a gente falou que eu fico mais interessado é que eles estão fazendo tudo quanto é veículo. Vai ter Kombi, você vai poder dirigir no meio da cidade. Vai ser tipo um GTA, mas só com van legal, sabe? Vai ser muito bacana. E os gráficos estão tão lindos, cara. Tão animais, assim. Nunca vi carros tão bem modelados, pistas tão bem feitas assim até agora. Cara, eu só vi em um lugar, na rua, assim. Volta e meia eu vejo, assim, falo, nossa, que carro bem feito. Deve estar demorando, não por causa de termos gráficos assim, né, mas tipo da jogabilidade, né, porque é praticamente vai ser assim, mais próximo da perfeição de um simulador de veículo, né, cara? É, não, e um rumor aí que eu ouvi que é uma possível causa do atraso é por causa do pirateamento do PS3, aí estão tentando achar uma maneira para bloquear isso aí. Estão tentando achar uma maneira de um bloqueio que já foi bloqueado. Provavelmente os caras da Sony já sabem como a galera da pirataria vai desbloquear o desbloqueio deles, né? Que eles bloquearam o bloqueio. Quem entendeu, ganhou 500 XP agora. Bota aí e escolhe mais duas habilidades que vocês passaram de nível. O último jogo que tinha bloqueio era aquele Need for Speed, como que é? Forte por Santos. Tinha bloqueio, né? Você chegava na área, tipo, não tinha nada. É. Bom, e o clássico Duck Nukem, ele recebe autorização da Gearbox para ser feito uma versão aí em 3D pelo, digamos assim, um designer amador chamado Frederick Schreiber. Né, ele entrou em contato lá com a 3D Realms, que é o George Broussard e o Scott Miller, né, os responsáveis pelo jogo, né, pelo clássico aí, tá, o Duck Nukem, e começaram uma conversação sobre o projeto e acabaram aprovando o tempo investido do cara e realmente vai acontecer. O Duck Nukem vai chegar aí 3D, até então parece que se chama Duck Nukem Next Gen, e estará disponibilizado aí de graça, cara. Né, já que se trata aí de um jogo vindo de origem semi-amador, né, porque não é qualquer um que consegue fazer. Mas, assim, vocês estão com alguma esperança aí, alguma perspectiva do jogo? Pelo menos. Eu acho que ele sai antes que o Duke Nukem Forever, que o Gran Turismo 5. É, eu tô maluco pra ver a cena do cinema com a menina de biquíni de novo, na primeira fase. Agora vai ser real, agora o pessoal da justiça vai poder falar que esse jogo incentiva. Porque antigamente era o quê? Um bando de quadrado vermelho com uma tela que não passava nada e um cara matando, né? É. Os quadrados laranja, que era mulher, aí tinha um buraco na tela, não é isso que você... Isso. E você, modo de dizer, mas você entrava por trás da menina que tava na tela. Naquela época, velho, pros nerds, é o mais próximo de você entrar por trás de alguém. Pois é, então, vocês podem acompanhar a parte de notícia do Nerdrops aí, que qualquer revelação sobre isso, a gente vai mostrar, vai cobrir. Eu vou botar o pop do Fausto pra fazer isso. E no link aí do post vai ter um vídeo que mostra a comparação do antes e depois. Ainda tá bem no estágio não avançado. O vídeo mostra sem armas, ele ainda não modelou as armas, não modelou a mão. É, mas lembrando que ele conseguiu essa autorização através de algumas cenas, né, que ele fez do jogo. E, cara, pra conquistar a aprovação de quem criou o jogo, né, cara, do pioneiro na área aí, com certeza não deve ser pouca merda não, né, mano? Eu acho que foi assim, os criadores receberam o vídeo, olharam e falaram, pô, o cara tá fazendo legal, você tem paciência pra fazer jogo 3D? Não, acho que esse cara tem, deixa ele fazer, beleza. E depois, a gente, se fizer sucesso, a gente acrescenta uns extras e vende. Ele tá de graça a versão básica. Ou com as fases extras e multiplayer, vai ser a versão paga. Modo capitalista, né? Não, parece uma boa ideia pra mim. I've got balls of steel. E agora, no vídeo da semana, em homenagem ao Kodoji, né? Que, infelizmente, ele morreu. Mas, como ele tá em Florianópolis de conexão de escada, o lag pro respawn é muito grande. Só vai conseguir renascer semana que vem, pro próximo cast. Na verdade, ele tá meio abalado, porque ele descobriu que uma emenda que ele fez na antiga Iugoslávia pode não chegar e ele gastou algumas centenas de dólares, enfim. Pois é, ele encomendou 7 pessoas da Iugoslávia, porque você sabe que uma poucas centenas de dólares dá pra comprar umas 6 famílias lá na Iugoslávia. E era pra me ajudar a editar o podcast, mas infelizmente ele não tá aqui, mas ele deixou aqui na pauta. República Tcheca hoje, né? É, hoje é República Tcheca. É, a parte da o cara é um frete, né? Que eles são muito pesados. É quase uma passagem. Só que o container sai mais barato. Então no vídeo da semana tem I Play WoW, ou Eu Jogo WoW, o World of Warcraft, que é um rap, pra ficar aí na sua cabeça. Escutem, comentem, a gente quer os seus comentários. Hoje esse podcast foi rápido, rasteiro. Eu vou mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá ajudando o Twitter, galera. Vocês são demais, vocês são bacanas. Bom, se despeçam aí. Oliver, você tá no cast hoje? Cara, eu ainda não cheguei no Estúdio 1, vamos ver, né? É verdade, o Oliver agora, a gente tá gravando no meio da rua, gente. A gente tá aqui perto da Paulista, tamo gravando e tamo ao vivo, que a gente tá em São Paulo, e ele vai lá vai pegar a van do Nerdrops. Manicômio. O manicômio, e vai lá pro Estúdio N1. N01, né? E vamos ver se ele consegue gravar. Da última vez ele foi sabotado pelo... Mas ele conseguiu chegar a tempo. E Inomata, se despeça. Ei, boa semana a todos. Boa jogatina. Vamos se encontrar aí. Ok. E pra vocês, um abraço pixelado. E sobe a música, que a música dessa semana é curta, mas é surpresa. Um e to the left. E to the right. To the right. Sobe que surpresa, né? Deus do céu, cara. Eu tô rindo até hoje. Virou ringtone, só pra avisar, viu? Tecnologia. Bom, depois de perder muito espaço, muito mercado no ramo de celulares, a Microsoft resolveu investir pesado de novo, trazendo um novo sistema operacional para bater de frente aí com o queridinho da galera, que é o iPhone OS. A Microsoft apresentou na última segunda-feira o Windows Phone 7, que é o sistema operacional dela, que promete aí desbancar o iPhone, desbancar o Android, desbancar o Symbian, desbancar o BlackBerry, que são todos esses que estão à frente dela no mercado. É uma tarefa muito complicada da Microsoft, está bem atrasada. atrasada, já que o iPhone OS tá na quarta geração já, e vou pensar que o Windows Phone 7, né, a sétima versão, que até mais versões, porque o 6 teve 6.1, 6.2 e parou no 6.5, a Microsoft já deu uma parada no tempo e tava tentando recuperar o espaço dela aí. E teve até um enterro simbólico do iPhone que os funcionários da Microsoft fizeram e tal, só que, bom, acho que too late, né? Passou muito tempo, não vai dar tempo de recuperar o mercado. E a Microsoft tem essa mania, né? Ela tá sempre correndo atrás e, não sei, parece que eles acham que por ter Microsoft em qualquer coisa, eles vão se dar bem. Tá, mas olha só, aí eu pego uma discussão que eu tive com um amigo meus dias, que ele tava falando que se a Apple quisesse entrar no mercado de jogos, ela poderia entrar a hora que quisesse, cara, e ia chamar a gente pra caramba, sabe? Como é que isso acontece com a Apple, de entrar em qualquer coisa do nada, assim, e chamar atenção, e com a Microsoft pode não acontecer, sabe? Mas a Microsoft não vai entrar do nada, ela tá aí há mais tempo do que a Apple, só que ela perdeu a briga já, ela já tá derrotada, tá tentando um último fôlego, um último respiro, que eu acho muito complicado, porque o iPhone OS é muito direcionado mais pra diversão, pra multimídia, pra jogos e tal. O BlackBerry ganha absoluto nos Estados Unidos, é líder nos Estados Unidos como celular corporativo, né, pra trabalho, só se pensa em BlackBerry. O Android é um sistema novo, tem o Google por trás e tal. O Symbian é a maioria no mundo, não falando só dos Estados Unidos, mas é o que mais perde espaço ultimamente. E a Microsoft, eu acho que ela não tem com quem concorrer. Acho que se ela for querer brigar com a BlackBerry fazendo um celular corporativo, ela vai perder. Não sei se eles vão ter capacidade de brigar a nível multimídia e internet, como é com o iPhone OS. E eu também não sei se eles vão ser um código aberto, todos os desenvolvedores vão ser fãs, como é o caso do Android, entendeu? Acho que ela não tem com quem concorrer. Acho que aí, por isso que tá muito complicado pra Microsoft, cara, agora. Primeiro lugar... Onde ela foi, ela toma pau, é isso. É isso, cara. Pra é onde isso? Ela correr, tem alguém mais forte que ela, justamente. Em primeiro lugar, cara, eu acho que a Apple já há muito tempo ela tá trabalhando no mercado, velho, com a divulgação do produto dela, e isso daí ela faz muito bem, cara. Segundo, cara, a gente tá falando de operacional, mas o hardware da Apple é um negócio meio fora de série, assim, né, cara? Então, é só você entrar só com o operacional aí, em parceria com a LG, o caso aí, cara, eu acho que, assim, pode sim até ocupar certa fatia do mercado ainda, mas, meu, eu acho que pro iPhone, cara, que, assim, ele pode não ser o aparelho número um em todos os lugares, que nem o Ian falou, né, até acho que o Symbian, né, a preferência aí da galera, o Symbian e o BlackBerry. No mundo, o Symbian é o mais usado, e o BlackBerry nos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu acho que mesmo assim, cara, aos poucos ainda o iPhone, que tem um hardware legal e tal, auxiliado, obviamente, dessa puta estrutura que tem aí o software e tal, o operacional, cara, tem um bom chão aí pro Windows andar, né, cara? O cara fazia enterro de iPhone, sabe? É muito precipitado, né? No mínimo não era dele, né, cara? É um bom golpe de marketing e tudo mais, mas você querer comparar uma coisa que não tem nada a ver, o cara tá fazendo... Ele é pior que o Android, cara. Mas isso aí é... O Android, ele tá criando um sistema operacional pra celular que não é nem aberto, ele é proprietário. Então tudo que os caras precisarem fazer de modificação vai ter que passar pela Microsoft. Não, mas, cara, esse negócio do enterro do iPhone, isso todo mundo sabe, vem da birra que vem do Bill Gates e tal. Mas fora isso, como vocês falaram, a Apple tem já um terreno bem feito, e as outras empresas também, mas se a Microsoft vê isso como opção de ganhar dinheiro, ela não vai investir bilhões de cara podendo levar um pé na bunda. Então, os caras vão começar de baixo. Se vão alcançar, eu não sei. Mas que eu não duvido de nada, cara. Sim, mas assim, os caras demoraram um cagalhão de tempo pra entregar um sistema operacional. Por exemplo, você tem aí a Apple, demora um tempinho, vai lá e lança o celular inteiramente novo, cara. Todo ano. Exatamente. Religiosamente, a Apple apresenta uma atualização do sistema operacional e uma atualização do iPhone. Todo ano, religiosamente. E o que é meio complicado é que se você, querido ouvinte que tá aí, é feliz com o seu... Feliz não, né? Porque você não deve estar tão feliz. Com o seu smartphone que tem o Windows Mobile, que era como chamado antigamente, o 6.5, não é certeza que você vai conseguir instalar o Windows Phone 7. pouco. Não vão ser pouquíssimos aparelhos antigos compatíveis e vão ser só os novos que vão estar aí com o sistema operacional novo. Assim, não vale a pena falar de todo mal. O sistema não é de todo ruim. O sistema está muito bem feito. A parte multimídia dele é a mesma do Zuni, que é aquele player da Microsoft, que é elogiadíssimo. Eu nunca tive na mão assim, mas a crítica elogia absurdo esse Zuni. O sistema operacional promete uma convergência com o seu computador nunca vista antes, assim, a nível de celular. Ainda mais que tá todo mundo usando agora o Windows 7, já muita gente tá usando, e promete assim, que vai ser uma convergência absurda, tanto do Outlook, quanto do Office, que o Office, prometeram um Office Mobile pra ele, praticamente completo, entendeu? E muita coisa na nuvem, você salvar aqui, você vai abrindo seu PC de casa, já vai estar salvo, entendeu? Esse lance é muito interessante da Microsoft, achei muito bacana mesmo e me gerou curiosidade. Só que o perigo mesmo é isso aí, cara, com quem que eles vão escolher brigar, que eles ainda não decidiram em que ramo que eles vão competir. Se eles atirarem pra todos os lados, eu acho que é furada. E se eles, pô, escolherem competir com alguém, eles só tem parada dura pela frente, cara. Era o que eu tava vendo aqui, que botaram logo na porra da imagem da propaganda aqui, logo o ícone de Internet Explorer. Vai tomar no cu, Microsoft. Quem diria, né, que o Internet Explorer ia tomar o tombo que tomou, né? Bem, a TDK Corp, né, mostrou seu novo disco ótico com capacidade de armazenar simplesmente 1 terabyte de dados, né? E diferentemente dos Blu-rays, que eles usam no máximo 4 camadas de leitura, ele tem 16 camadas de cada lado, que pode armazenar 32 GB cada. É só fazer as contas, né, meu filho? Diz que o protótipo do TDK pode até mesmo alavancar a tecnologia Blu-ray que já existe, né? Que, já que o material que é feito é encontrado também nos Blue Discs. Só que, por outro lado, a versão atual ela é cerca de 2,5 vezes, mais ou menos, mais espesso que os Blu-ray Discs, que vai causar problemas na hora da leitura dos players atuais. Ou seja, eu vou tomar no rabo de qualquer jeito. É aquele negócio, você consegue comprar por do equipamento e vem outra coisa melhor. É sempre assim essa ideia. E aí, cara, vocês acham que vai virar? Você tem um disco de 1 terabyte? Eu já desanimei com a minha HD de 1,5 TB aqui. Tô pensando em jogar lá fora. Tá ocupando muito espaço. Joga aqui. É aquele negócio, assim, eu me lembro que não tô lembrado agora, mas tinha aquele limite de respeito de tecnologia, vamos dizer assim. Você não pode ficar empurrando uma coisa agora. Estão empurrando já o Blu-ray, pessoal que ainda existem locadoras, acreditam, tendo que comprar uma cópia em DVD e uma cópia em Blu-ray, né? Então estão empurrando Blu-ray, o pessoal aos poucos vai comprar, o pessoal tá comprando, aos poucos vai comprar o equipamento pra ler o Blu-ray, e eu não acho que isso vai entrar agora, não. Tem que ter um tempo pro mercado suportar, porque senão, cara... Mas peraí, eu tô imaginando aqui a merda que vai ser se você não fizer um disco desse regravável, né? E como que o leitor e o gravador vai conseguir aguentar uma carga dessa de camada? Aí. Você imagina que é muita camada pra você queimar, vai pegar fogo naquela porcaria de plástico lá. E não só leitor, cara, e processador pra tudo isso também, né, cara? Imagina armazenar 1 terabyte na memória cache pra você gravar um disco desse. Ah, eles são japoneses, eles conseguem, né? Bom, quando chegar os computadores da NASA pra todo mundo, aí a gente usa essa porra. Quanto não chegar... Mas isso é muito protótipo, né? Eu acho que isso aí vai demorar muito ainda pra entrar no mercado. Isso aí é mais... Tô mostrando pra exibir, tipo criança, sacou? Discutindo. Provavelmente isso aí foi pra tirar onda com alguma outra empresa. Entendeu? É, o pinto do meu pai é maior que o do seu, né? Bem dessas, sacou? Olha aqui, sou a Suíça, eu tenho um acelerador de partículas gigante. Ah, e até 5 terabyte. Bem isso, entendeu? Então, porque isso vai demorar muito pra entrar ainda. Alguém aqui já tem gravador de Blu-ray? Não. Viu? Pô, então, cara, vai demorar muito pra isso virar ainda. Aí, agora, galera, o foda é imaginar que já existem máquinas com 1 terabyte de memória RAM. Porra, já, velho? Não máquina comum, isso é mais pra servidor, mas já existe 1 terabyte de RAM. Ah, então... Skynet incoming. Miscelânea. É bom, gente, vocês acham que vocês estão endividados? Aquela parcelinha do carro que não termina nunca, né? Ou seu Blu-ray que você pagou em suaves parcelas e ainda não vai vir essa semana, graças ao Walmart. Peraí, Oliver, isso é propaganda do... Isso é propaganda do Polishop. Você que tá aí com algum problema na sua casa, você que tá... Bom, mas falando em problemas em casa, como o Rodrigo bem mencionou, uma americana chamada Scarlett Hawk, Hall, ele levou um pequeno susto ao receber a sua conta de luz do mês, cara, que tá avaliada em apenas 1 bilhão. Pra ser mais específico, 1.16.500.130 é $130.09. Isso segundo o noticiado a TV NBC aí, né, cara? É isso que dá deixar o computador ligado, fazendo download. Baixando torrent. Essa provavelmente deve ser o computador que tem 1 TB de RAM aí, que nem o... Eu fiquei sabendo que essa mulher, ela era executiva da MGM. Já matamos 1 bilhão da charada, da dívida. A conta de luz estava no nome dela, né? Isso, os outros 3 bilhões eu acho que é telefone, água e eu acho que 2 filmes água só. Tá aqui todinho. É, porque até outro dia ela chamava Scarlett Hall Goldenmeyer, né? Bom, e obviamente você vendo um valor simbólico desses vindo na sua conta, você vai ter que reclamar, né? Diz que a atendente riu quando foi informar o valor da conta, e após a verificação, ela conseguiu uma redução de $287, cara. Nossa. Para de pagar isso, né? Você imaginou, a mulher? Ah, não, desculpa, tá errada a sua conta. Tira 200 aí, tudo bem, tá resolvido. Bom, é pra você ver, né, cara, que aqui no Brasil a gente tá bem ultrapassado mesmo, né, cara? O sistema de fornecimento de luz lá nos Estados Unidos tá anos-luz à frente, né, cara? Bilhões de anos-luz, né? Cara, é impossível chegar numa... Nem indústria, cara, chega nisso, né? Porra. É conta de um país, né, pô, no final. Porra, praticamente, cara, não tem como. E Itaipu não consegue dever isso. Eu acho que ela tem um acelerador de partículas em casa. Porque ela deve estar usando pra tentar emagrecer, né? Não, ela colocou no relógio. Tá criando buracos no tempo. Bom, emendando com outra notícia de suma importância aqui no Nerd Drops, a gente vai contar a história do triste repórter, atualmente triste, né? Já que ele perdeu o emprego. O repórter finlandês, que ele foi demitido após ser flagrado com uma cerveja no programa ao vivo, cara, da emissora YLE. Não sei se é YLE ou Willy, né? Não sei como raio se pronuncia em finlandês, mas enfim. Acredita-se, né, que era brincadeira e era pra ficar dentro do restrito entre os colegas da emissora e tal, mas tipo, né, o programa saiu do ar, entrou comercial, e quando voltou ao ar, velho, o cara simplesmente tava brincando com a garrafa, não sei se é de cerveja ou qualquer que for a bebida alcoólica contida, e, né, deu aquela escondida básica, né, e ainda deixou cair bebida no terno, velho. Nossa. Agora, olha interessante, o nome do cara é Kimmo Wiska. Só sou eu que não entendi a... Wiska. Wiska é o quê? Comida de gato? É aquela comida de gato, né? É, né? Wiska. Que caralho, porra. Foi o que eu falei, cacete. Eu sei, eu só não tenho graça mesmo, vai. É que um tempo atrás a gente noticiou o cara que descobriu que a melhor tinta invisível da caneta era o que era esperma, né? O nome do cara chamava Alan Cumming, né? Um negócio assim. É verdade. Mas pra você ver como que é a vida, né? O cara apresentador de televisão aparece com o flagrado bebendo e mandado embora, né? Aqui nego vira podcaster, né? E vira presidente do país, né, velho? Se gravar sem beber, não vale. Não, o foda é que ninguém lembra dessas porra de país, né? Finlândia. Aí tem que aparecer um negócio desse pra o pessoal lembrar que existe, né? E não, rapaz, a galera do metal se amarra na Finlândia. Várias bandas. Nightwish. Heavy metal são... Nightwish. Os Stratovarius, né, de lá, não é? Tem várias bandas de metal. Fala metal, não de viadagem. Ai, fala aí, né, o Calango Metal. Só porque lá eles têm água e eu não? Eu fiquei sabendo que lá eles têm até gelo, cara. Momento Sofá. Gá, gá, gá. Já que o Sussi caiu na gandaia, né? E tô eu aqui pra chamar o momento aprazível da semana, o momento sofá, cara. E só tem uma coisa pra dizer, né? Que beleza! Oferecimento Xenofenos. Cara, aí tem uma, assim, tem uma seleção. 50 fotos do Orkut, né? Delas. É, caraca, velho. Cada Orkutão. Aí tem gente que fala que o Orkut é uma bosta. Tá vendo? Tem utilidade ainda. Pois é, mas aqui tem a seleção das 50. E eu sei que o Polar concorda comigo. Falta uma, né? Não, Polar? Ah, com certeza falta uma. Tem a... Leandro, 15. Pauta 15, a lendária pauta 15, rapaz. Então, galera, é isso. Masturbem-se bastante. Tem 50 fotos aí dentro. E, cara, acho que tá pobre o momento do sofá dessa semana. Não, vou botar um dos meus links aqui, que é ok. Porque o Kudos, ele pega essas 50 em toda semana. Isso é pouco, é miséria. Cara, 50 fotos a mim não é nada. Eu vejo. Aí lá vai ele, gmagazine.com. Não, não, isso aí eu passo pra ti depois, cara. Olha só, no momento do sofá, no momento do sofá, a gente não pode colar o link que eu peguei da revista Sex nesse mês, não, né? Saiu onde? Revistasgrátis.com. Tem um link. É isso aí mesmo. O nome é esse. A Playboy eu achei fraca, mas a Sex desse mês tá sensacional. Cara, só a Playboy que não tá sendo fraca, né, cara? É, eu não gosto da Playboy. Então é isso aí, pessoal. Então esse foi o programa dessa semana. Temos aqui que agradecer aos nossos três convidados, o Kodojo, o Ian Marlon e o Rodrigo do Quarto Sinistro. Só um momento. Kodojo e Rodrigo é convidado ainda, né, porra? É convidado. Quer uma aguinha? Filho da puta. Quadra Cal, faça o seu jabá aí, né, velho? Kirimun racionalizando Rock 30, quarto de início no Twitter. Vai, Kodojo, rápido. Nedrops aí, galera, no site de notícia, tá muito bom. Mandar um agradecimento aí especial aos colaboradores que é o Kiss. E acessem o Nedrops. E a Marlon, tem alguma coisa? Puxando também o que o Kodojo falou, queria indicar também um outro site muito bacana, que é o nerdrop.com.br, que tem vários podcasts legais. Inclusive, essa semana eu fiquei sabendo que vai voltar o tal do Trailercast, que é um podcast sobre trailers, que sai no site do Nerdrop e que deu uma pausazinha forçada aí por conta do Festival do Rio. E essa semana também vem muita novidade aí no Nerdrop, resenhas inéditas que ninguém fez ainda, que é do Machete e do Scott Pilgrim, que são filmes que eu assisti durante o festival. E essa semana volta tudo à normalidade, vou voltar a postar, vou voltar a fazer o Trailercast direitinho. E nesse site bacana que eu indiquei no começo, esse tal de... Como é que é? Nerdrops. Nerdrops. Isso. Chupa essa ideia. Garoto propaganda. Botar uma camiseta nele escrito Eu Chupo. Colocar uma camisa do Flamengo escrita atrás David Jones. Bota a camisa do Flamengo atrás e eu roubo. Então vamos lá, gente. Quem tira 2-1, quem escolhe a música? Eu escolho a música. Eu escolho. Tá aí a música, Drunk in Love. Tá aí, tá banda, tá música. Música de cerveja, cara. E a música, afinal de contas, vai ser qual? Ah, não, deixa eu escolher, porra. Deixa o Ian. O Ian não. Deixa o negócio de escolher, deixa o cara escolher, não. O cara não vai escolher, não. Já tá escolhido. É o Frota, isso, cara? É o Frota, o negócio é comer com cheta aí. Ian Marlon, é o seguinte. Então, rouba a vez dele, Ian Marlon. Tô roubando a vez do nosso amigo Rodrigo. E, cara, eu queria pedir uma música. A música é de uma banda japonesa chamada a Bing Dong Boys School. Eu falei que ia ser merda. E o nome da música é Strang. Caralho. Eu falei. Mas não, Rodrigo não pode escolher a música. Aí o cara vai e bota a música. Não, japonesa. A música é irada. A música é irada, rapaz. Daquele desenhozinho que é da Square. Que é o nome do desenho agora, que é da Square que fez. Pokémon, isso aí. Então é isso aí, gente. Dúvidas, sugestões, reclamações podem ser enviadas para nedrops@gmail.com ou nedrops@nedrops.com ou .com.br. Até a próxima semana! Que o Sussi caiu na gandaia, né? E tô eu aqui, pão de rabo de bêbado não tem dono. Aí botar, cara, 50 pau pra mim não é nada, eu vejo. Top Gun. Olá, essa notícia tem que começar com a música Take My Breath Away, por favor, hein? Ô, cara, eu vou falar uma coisa agora. Tipo, minha mãe sempre chegava e falava, pô, teu pai me conquistou com essa música. Sabe? Eu, porra, bem merda, tá ligado? Aí você fala, pô, tua mãe tava facinho pra caralho naquela época, né, cara? Porra, tava qualquer coisa, tava valendo. Eu pergunto pro meu pai como é que ele conquistou minha mãe. Ele fala, ah, sua mãe tava sentada na praça com aquele bundão gigante, falou pra mim. Assim, não foi nem ela que falou comigo. Que foi a bunda que falou comigo. Aí eu sentei do lado dela, nem falou nada, nem perguntou o nome, meteu a língua na minha boca e pronto, estamos casados. Aí eu chego pra minha mãe, mas como é que você e pai se conheceram? Aí vem uma história até diante de 2 horas. É foda. Seu pai ofereceu um copo d'água. É. Aí, nossa, que, era tipo oferecer açúcar, né? No Brasil Colônia. O papo que eu ouvi foi que ele parou do lado dela na praça e abriu uma garrafinha de água assim, só que fez até que barulhinho. Abrindo a garrafinha de água e os dois respiraram o vapor, né? Assim, bom, só uma questão, só pode fazer piada de Mossoró quando o Rodrigo estiver presente? Exatamente. Tirando tem graça. Ah. Mas aí tem um problema, né, que vem algumas pessoas irritadas comentar, mas... Se vocês quiserem falar mal do Rio de Janeiro, fica à vontade também, pode falar. O Rodrigo tweetou ontem, cara, tomei Activia com Flamengo e o Corinthians, roubaram meu intestino. Engraçadão. Só não foi pra você, Ian. Até falaram que só no Rio de Janeiro que trocou o delito foi em 3D, né? As balas eram super reais.